Hoje, dia 16 de julho de 2017, essa e outras ministrações você vai encontrar lá no site www.vidanovaitabuna.com.br. Quero mandar um abraço aí para os irmãos que estão ouvindo no Canadá, Estados Unidos, Portugal, tem gente no mundo todo aí ouvindo já a gente. Aleluia, meu não? Glória. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 27, versículo 45. Não sei se vou conseguir terminar hoje. Eu vou continuar, embora usando outro texto, pregação que comecei há 15 dias, falando da crucificação de Jesus e fazendo algumas analogias com a nossa vida de Calvário, com a nossa vida de cruz também. Nós, que segundo o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz que ainda tomamos do que resta das aflições de Cristo, e isso nós fazemos para ver o corpo dele semelhante ao cabeça que é Jesus. Então, faz parte da boa vida do cristão tomar sua cruz, negar-se e seguir a Jesus, amém ou não? E essa é a nossa honra, esse é o nosso estandarte, essa é a nossa glória, poder ter, como nós falamos na outra ministração, uma placa sobre nós, dizendo por que estamos sendo crucificados. Assim como Jesus tinha escrito, este é o rei dos judeus, está escrito sobre nós, todas as vezes que somos crucificados, está escrito, nós somos súditos de Jesus, somos amos de Jesus. Então é uma glória você passar por provações, amém? Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde 3 às 6 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo embebido de vinagre, a colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar de novo? Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia, teu favor, Senhor, esteja conosco. Nós precisamos que o Senhor abra nosso coração para que possamos, mais do que ouvir um pouco da tua palavra, possamos pô-la em prática. Nós sabemos que muitas forças têm cooperado contra a ação do Senhor nas nossas vidas, mas a despeito do que nós sabemos, nós preferimos ficar com o que cremos, quando o Senhor diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Senhor, nós sabemos que nosso amor, embora seja fraco, trôpego, mas nós amamos o Senhor. E nós também sabemos que existem propósitos do Senhor maravilhosos para nós. E nós estamos nos teus propósitos. Então as coisas, na verdade, cooperam para o nosso bem. Tudo que é armado contra nós, tudo que se levanta contra nós, acaba de certa forma, em certo tempo, promovendo o nome do Senhor nas nossas vidas. Porque tudo passará, seca a erva, murcha a flor, mas a Tua palavra permanece para sempre. Nos faz então, Senhor, receber essa palavra hoje, sabendo que nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque precisamos. Nós precisamos que o Senhor age em nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor nos desperte espiritualmente. Nós precisamos de um avivamento que venha a partir de uma vida de cruz, de uma vida de renúncia, de uma vida da gloriosa renúncia de subir à cruz. Tua palavra diz que aqueles que com o Senhor foram crucificados, também com o Senhor se levantam. Que em nome de Jesus a crucificação da nossa carne redunde glória para o Senhor. Deus, nós sabemos que existe esse vilão dentro de nós, esse impostor dentro de nós, disfarçado, religioso, hipócrita, que de forma tão pertinaz, de forma tão sorrateira, tenta glorificar o nosso próprio nome. Mas o que nós queremos é que Teu Espírito Santo agindo em nós, nos ajude a pender para o Senhor. E uma vez que estejamos pendendo para o Senhor e não para a carne, nós vamos viver vida e vida em abundância. Porque o pendor, a inclinação, a mentalidade da carne é para a morte, mas o pendor, a inclinação, a mentalidade do Espírito é para a vida e para a paz. Então, que nós possamos receber o que o Senhor tem para nós hoje à noite, com fome, com sede, sabendo que vamos poder aplicar a Tua Palavra, sim, poderosamente no nosso dia a dia. Todas as vezes que a nossa carne, a nossa natureza antiga, quiser predominar, Teu Espírito Santo vai nos dar graça, para que nós possamos vencer e manifestar o Teu bom perfume, a Tua luz, o Teu sal aqui na terra. Senhor, que toda força contrária ao Senhor agora, toda dispersão emocional, psicológica, física, cai em nome de Jesus. Que enquanto a Tua palavra é ministrada, pessoas sejam curadas da sua alma, do seu físico, dos seus relacionamentos, no seu ministério. Que hoje seja uma noite que marque as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Porque se de fato com o Senhor morremos, com o Senhor também somos ressuscitados. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Aqui a gente começa com alguns dos paradoxos que eu quero compartilhar com vocês aqui. Infelizmente eu não tenho muito tempo hoje, mas eu quero usar todo o tempo que eu tenho para desconstruir algumas certezas e sugerir algumas verdades da palavra de Deus para você. Geralmente nós achamos que quando nós subimos à cruz e quando nós começamos a viver uma vida cristã, verdadeira, genuína, as coisas vão melhorar. Tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar mais fluido, tudo vai ficar menos tenso, as portas começarão a se abrir, as pessoas começarão a nos ser agradáveis, nós vamos ser vistos de forma diferente, nosso negócio vai prosperar mais, nosso casamento vai ser um mar de rosas, nós vamos começar a convencer as pessoas sobre quem é Jesus de forma muito fácil, nós não sofreremos mais, nós vamos enriquecer, e toda essa baboseira que infelizmente pessoas mal intencionadas ou ignorantes ou as duas coisas falam sobre o Evangelho, que é um desserviço ao Evangelho. Por que então ingressar na fé se eu vou subir na cruz e de repente o sol das 3 da tarde da Palestina, meu Deus, devia ser um negócio quente, hein? Você imagina que em Itabuna, quando tá quente. Agora você imagina na Palestina, como não era quente aquele negócio. E Jesus crucificado fora de Jerusalém, existia um ritual na velha aliança onde um bode chamado Azazel recebia a imposição das mãos do sacerdote, todos os pecados do povo iam para aquele bode, e aquele bode era arrastado e abandonado fora da cidade para morrer fora da cidade. Então Jesus, representando esse animal, é morto fora das muralhas de Jerusalém, no deserto. Imagina o calor que estava ali, imagina o sol que estava ali. E nós sabemos que os nossos pecados foram colocados em Jesus, amém? Não bastasse aquela carga de pecados, seus pecados, Paulo, todos, até aqueles que você nem cometeu ainda, todos lá em Jesus. E de repente, tudo fica escuro. Muitos falam de forma poética sobre esse eclipse, e eu acredito que foi algo providencial do céu, para que ficasse claro, registrado, que havia ali um cataclisma, assim como o pecado original, quando entrou na humanidade através de Adão e Eva, toda a natureza foi transformada, ali a natureza tem uma esperança de redenção. A Bíblia diz que a natureza aguarda, anseia pela volta de Jesus, porque o mundo vai ser refeito, ele vai ser destruído com fogo, depois vai ser refeito, e algumas seitas e religiões, até pessoas sérias dizem que nós vamos morar aqui na terra depois de tudo, só porque a Bíblia diz que a terra vai ser restaurada. E se Deus quiser fazer o paraíso dos passarinhos aqui? A Bíblia diz que vou morar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, ok? Eu vou subir, amém? Então, é só uma informação bíblica interessante. O que eu quero dizer? Assim como a natureza, os espinhos saíram das ervas, nós tivemos que passar, tivemos, de certa forma, né, porque isso há controvérsias, nós a comer e matar os animais, porque antes nós só comíamos vegetais. Tudo mudou depois do pecado. A mulher passou a ter dores multiplicadas de parto, o homem tinha que suar para trabalhar, para ganhar o sustento dele, o ser humano foi vivendo cada vez menos, e assim segue. Quando Jesus, que recebe esse pecado, desde o pecado de Adão e Eva, está na cruz para ser morto, a natureza dá um sinal de que algo estava acontecendo. Aleluia! Até ela testemunha com o eclipse, claro, embaixo da direção e do poder de Deus. E aí, irmãos, fazendo analogia com a sua vida e com a minha vida, quando a gente acha que as coisas vão ficar mais claras, mais fáceis, de repente vem o eclipse e tudo fica escuro. Peraí, me disseram que eu ia receber Jesus e tudo ia ficar cor de rosa, meu casamento ia virar uma bomboniere, isso ia ter doçura. O que aconteceu? Será que mentiram para mim? Ainda bem que aqui você não ouviu isso. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Tiago que nós devemos sair felizes quando nós passarmos. Algumas traduções dizem quando nós caímos em tentação, mas a verdade, a tradução do texto é passar, superar, transcender, ou até passar por dentro, mas não cair em tentações, como a tradução equivocada antiga da Revista Corrigida diz. Ela diz: tende o motivo de todo gozo, toda alegria, passar por várias provações, porque quando você é aprovado, você consegue ter paciência e perseverança. Então, se você está no momento de eclipse, se você está no momento de apagão, se você está no momento que você diz: poxa vida, eu fiz tudo como a Bíblia manda, pelo menos eu tentei, o que é que está acontecendo? Glória a Deus, está dando certo, aleluia. Um dos sinais de que está dando certo você ter recebido o Evangelho é o momento de escuridão, onde você tem que depender mais ainda dele. Não é assim? No escuro? Como a gente fica, né, no escuro? Uma vez eu fui fazer uma trilha na Chapada e eu tinha medo de escuro. Aí eu tinha medo de lugar alto e de escuro. Aí eu subi a montanha 5h40 da tarde, porque eu disse: vai chegar no meio lá, já vai ser tarde mesmo, vai estar tudo escuro, não vai ter o que fazer. E fui subindo bem rápido. Quando eu vi, já estava perto lá de cima, escureceu, meu amigo. Eu tive que enfrentar o meu medo, e até hoje, graças a Deus, não tenho mais medo de escuro. Mas que a dependência aumenta, aumenta. Às vezes nós achamos que entregar a vida a Jesus, passar a segui-lo, é: a partir de agora eu vou ter um grande auxiliar, que é o Espírito Santo, eu vou ser do time de Jesus, as coisas vão dar certo. E é um tipo de experiência de conversão que não está nem aí para o Deus que a gente se entregou, mas está mais aí para o que o Deus pode fazer por nós. Aí ele dá um presente para a gente: então vamos entrar agora no deserto e vou apagar as luzes. Outro pega na minha mão, outro pega na minha mão, outro pega na minha mão. A boa notícia é que você não está só no escuro, não está só, e é ele dizendo assim: vem para o meu colo, vem, vai passar, Existem vários textos da poesia bíblica que diz: a noite, a tristeza dura só a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se as coisas começaram porque na verdade vivíamos uma fantasia, éramos cegos, como diz a Bíblia, cegos guiados e guiando outros cegos, todos enebrecidos pelo Deus desse século que é Satanás, recebemos o Evangelho, começamos a ver as coisas, e a ver se converte e ver: meu Deus, que escuridão é que eu estou, eu achava que estava em luz, mas na verdade eu preciso muito de Deus. Amém ou não? Então, quando você assume o papel de subir a cruz, de viver o Evangelho, que é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque esse é o discípulo, e Deus não tem compromisso nenhum com membro de igreja. Eu quero te falar uma coisa: Deus tem compromisso nenhum com placa aí na porta. Outro dia eu estava, alguns anos, lá no primeiro endereço da gente da Bunda, ali no Príncipe Hotel, no terceiro andar, em cima da laje, trocando uma placa, e com a perna do lado de fora, tinha mais uns 15 metros de altura. Aí eu pensei: meu Deus do céu, se eu morrer aqui, que morte ridícula. Pastor morre trocando a placa da igreja. Meu Deus do céu. Eu acho que não existe uma morte mais ridícula para um pastor. Aí eu falei: Deus, não me deixe cair daqui só por causa do escândalo. Porque Deus está nem aí para a placa. Nem aí, nem... Deus vai chegar lá e falar assim: você é de quinta dominação? Deus não tem nem aí para a gente ter nosso nome no hall de membros da igreja tal. Isso é tudo burocracia humana, às vezes necessária, às vezes desnecessária. Deus não tem compromisso com isso. Amém ou não amém? Amém. O compromisso de Deus é com seus discípulos. E quem é o discípulo? Discípulo é aquele que não só diz que ama a Jesus. Ele diz: os que me amam são os que têm os meus mandamentos e os obedecem. Esses são os que me amam. Jesus diz: meu discípulo é aquele que nega a si mesmo todos os dias, toma a sua cruz e me segue. Ninguém disse que seria fácil. Com esse Jesus tem compromisso, um discípulo. Jesus estava, Mateus 5 em diante, você vai ver que tinha uma grande multidão, muitas pessoas ouvintes, e Jesus, como se assentasse, chegou um pouco adiante, e os seus discípulos foram ter com ele. Não confunda o discípulo com os 12, os 12 são os apóstolos. Os discípulos eram um grupo menor, que de verdade seguiam a Jesus. Eles não iam atrás do que Jesus dava, eles iam atrás de como servir a Jesus. Preste atenção: discípulo não é quem vai atrás de Jesus para ser servido por Jesus. Discípulo é quem vai atrás de Jesus para se dispor a servi-lo. Porque Jesus só é salvador daqueles que é Senhor. Ele não é salvador daqueles que o admiram, daqueles que querem seus milagres, daqueles que vão para os cultos, daqueles que vestem como crente, daqueles que falam como crente, daqueles que têm um nome no hall de membros. Jesus tem compromisso com seus discípulos. E você quer conhecer um discípulo? Veja como ele pensa, como ele anda, como ele fala. Isso é que testemunha sobre se ele é um discípulo ou não. Você quer ser discípulo? Diga amém. Amém. Então, irmão, se a gente for estudar um pouco a história dos mártires, a gente vai ver que o eclipse deles foi muito mais de 3 horas. Todos foram martirizados. João, existe uma controvérsia sobre a morte de João. Se João morreu de velho em Patmos, que já é um tipo de martírio, uma ilha onde era super maltratado, ou como alguns dizem, ele teria sido queimado em óleo fervente. Eles tinham um tacho de cobre bem grande, e aí eles amarravam o sujeito e alçavam ele, e aí eles diziam: peça clemência que a gente corta a sua cabeça, a gente é bonzinho, resolve logo isso. Aí ele falou: não posso negar a Jesus. Ele disse: se você nega ele, a gente só lhe mata. Ele disse: como vou negar o meu Senhor? Cada parte minha que for queimando nesse óleo vai aparecendo lá na eternidade. Podem me queimar. Aleluia. Pedro foi ser crucificado, e quando chegou para ser crucificado, diante da cruz, ele disse: não posso ser morto igual ao meu Senhor, não sou digno disso. Como? Você quer morrer como? Não, você vai ser crucificado, está na sentença, a gente tem que crucificar você, são ordens, então me crucifica de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aleluia. Tiago decapitado, e assim são os outros mártires. Então, deixa eu te falar uma coisa. E aí você diz: pastor, então vamos conversar aqui nós dois sem ninguém ver? chega aqui, pastor, juntinho. Para que então? Você está dizendo para a gente deixar Jesus? Porque se for para sofrer, melhor sofrer por sofrer, já sofria. Ah, oh, meu irmão. Aleluia. Mas sendo Deus, não usou por usurpação ser como Deus. Ou seja, ele não se fiou em ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e nasceu como um servo. E foi servo. Padeceu até a sua morte, morte de cruz. Mas ressuscitou, pelo que o Senhor o dará o nome que está acima de todo nome. O nosso caminho é um caminho de cruz, porque nós vamos viver aqui ainda a glória do Senhor. Nós já vivemos, irmãos. Você está pensando que quando você toma um grito da sua esposa e você diz, amor, eu amo você e eu quero resolver isso em Jesus, calma, isso é glorioso. Quando seu marido, meu Deus do céu, parece que esse homem ama o Campeonato Brasileiro mais do que a igreja, e aí você diz, meu filho, vamos para a igreja, peraí, está na final. Aí você começa a brigar, não briga com o homem não, claro que ele ama mais a Jesus. Ele não vai ir para o inferno porque vai chegar 5 minutos atrasado no culto porque estava vendo o final do baba dele, não, irmã. Para de ser cri-cri com seu marido. E eu não estou dizendo isso porque gosta de futebol não, que eu nem gosto. Ok ou não? Então, irmãos, a maturidade, a espiritualidade verdadeira, bíblica, é muito diferente de um monte de coisa que a gente acabou construindo de forma artificial, equivocada. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então, nós vamos ver essa glória aqui todas as vezes que nós agimos de acordo com a palavra, e nós sabemos que se não fosse o Espírito de Deus em nós, não agiríamos daquele jeito. Isso já é glorificar a Jesus. Então, sim, nós preferimos sofrer do lado certo, porque nós temos a esperança da glória. Amém? E aí Jesus está lá na cruz e a luz apaga. Não é porque você subiu a cruz que as coisas vão ficar mais fáceis. Por volta da hora nona, que são 6 da tarde, clamou Jesus em alta voz, porque o dia judaico começa às 6 da manhã. Então a hora nona são 6 da tarde. Não é isso? A hora sexta é meio-dia. A hora nona é 3 da tarde. Tá bom? Por volta da hora nona. Expliquei certinho, gente? Me confundi? Porque às vezes a gente pregando se confunde nessas coisas, né? E por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui ele está citando um salmo. Irmãos, eu sou o pior dos pecadores aqui, eu sei que eu sou. Mas deve ter alguém pecando comigo também. Pelo menos umzinho aqui deve ter, que na hora que está lá pendurado, sem conseguir respirar direito, sofrendo horrores, com a luz apagada, ele diz, espera aí, Senhor, meu Deus, por que que o Senhor não me socorre disso? E ainda tem um monte de pregador aí, cheio de boa intenção, dizendo, não pergunte por quê, pergunte para quê. Eu queria ser um cara crente desse jeito. Um dia eu vou ser crente para valer. Eu só vou perguntar assim, Senhor, Senhor, para que estou passando por isso? Um dia eu chego lá. Por enquanto, eu estou no clube de Jesus aqui. Dizer assim, meu Deus, por que é que está acontecendo desse jeito? Não se acha o pior dos pecadores perguntar isso, não. No caso de Jesus, dava para o pai dizer, ô filhão, nós combinamos isso. Eu sei que é um choro da sua alma. E logo você vai ter que chorar sozinho. Que fazia parte do acordo a solidão de Jesus, não ter o consolo do Espírito Santo e não ter a presença do Pai, que foi o que tirou a vida do filho. É chocante ouvir isso, eu sei, mas você lembra de Abraão? Abraão simbolizava o pai, Isaac simbolizava o filho, e Abraão ia tirar a vida do filho. Então foram os nossos pecados que foram a motivação para a morte de Jesus. E ele, quem é que podia tirar a vida de Jesus? O diabo? Hoje, agora. O diabo não tira a vida de uma mosca, se Deus não deixar. Quem ceifou a vida do filho, quem recebeu a vida do filho, foi Jesus a entregando e o Pai a recebendo. Então, Jesus iria passar um tempo de solidão absoluta. Jesus conheceu as costas do Pai para que nós permanecêssemos diante da sua face. O Pai ainda podia dizer para Jesus: você sem motivo, filho. Mas no nosso caso, a resposta é diferente. Bem diferente. Quando a gente diz assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí ele diz: senta aí que eu vou dar uma lista. A gente às vezes não pergunta porque não quer ouvir a resposta. Mas pergunte na sua angústia. Eu já passei por situações de angústia que falei: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E ele ajudou, graciosamente. E também tiveram vezes que eu disse: Senhor, o que é que está acontecendo? Ele falou: porque você fez isso, você não cuidou disso, você não cuidou daquilo, você não deu atenção a isso, você foi negligente naquilo, você não me ouviu quando eu falei aquilo, quer ouvir mais? Ou então simplesmente ele vai dizer assim: é para minha glória. Eu vou ser glorificado com essa sua dor. Porque sim, coisas ruins acontecem com pessoas que não têm culpa. A criança nasce com o bracinho aleijado. Que pecado essa criança tem? Ela já vem com um monte de pecado, porque a gente já vem com o pecado, diz o salmista, e não vou perder tempo com isso agora. Mas, por causa de Adão, pecou. Porque a mãe fumava crack, às vezes. Mas às vezes a mãe tinha super cuidado com aquela barriguinha, meu Deus. Alisava, beijava, e a criança veio com uma complicação genética. E aí? Deus vai falar o quê? Provavelmente é para minha glória, filha. Cuida com carinho dele. Amém ou não? Então, a gente tem que ter cuidado, senão a gente cria uma relação artificial com Deus, religiosa com Deus, e diz, oh, é que nem quando a gente vai orar: ó, Senhor, empedernido sobre os meus artérios, entro na tua poderosa e gloriosa e maravilhosa glória. Porque, Senhor, da tua dignidade, da tua altura, dos teus tronos celestes, eu, esse pó do pó, estou aqui. Eu acho que Jesus dá risada com as coisas. Jesus não entendeu nada. Eu vim para dar vida a ele, intimidade a ele, mas o Espírito está nele e fica com essa burocracia toda. Já pensou se eu acordasse de manhã cedo e falasse com Paula: amor, mudasse a voz? Ó, olha, sai dessa, lama, jacaré. Fala com Jesus com reverência, sim, mas com doçura, com amizade. É seu amigo, é seu amigo, é seu amigo, é seu amigo. Vou falar disso daqui a pouco. Então, irmãos, Jesus sobe na cruz, a luz apaga, o negócio piorou. Depois, não bastasse as coisas ficarem escuras, as coisas ficarem piores, ele teve a humanidade de perceber a situação dele. E às vezes a gente quer ser tão espiritual que nem diz: Senhor, estou cansado, Senhor, não estou conseguindo esse ministério, Senhor, o que é que eu faço com minha mulher, o que é que eu faço com meu filho, meu Deus, não pode ir a murmuração, porque Jó não murmurou. Não é murmuração, não. Não, Jesus estava pecando. Amém ou não amém? Então você conversa com ele, se pergunta a ele, se fala com ele, ele é seu amigo, é seu melhor amigo, ele quer lhe ouvir, ele quer que você entenda ele, ele quer bater um papo com você. Tem horas que eu vou orar e não tenho o que dizer, aí fico lá. Aí ele: eu sei, é assim mesmo. Aí fica nós dois lá caladinhos, ele fala, eu ouço, às vezes não quero ouvir ele, porque o que ele fala nem sempre a gente quer ouvir, mas tem que ouvir, porque ele quer o nosso melhor, e vou ouvindo, o Espírito vai tratando. Quem ora em línguas começa a orar em línguas, porque isso edifica a si mesmo. É o menor dos dons, mas quem tem, use. Que às vezes a gente não sabe nem o que dizer. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: nunca deixe de ser sincero com Deus. Sabe por quê? Porque ele já sabe do que está aí dentro do seu coração. Não tem nenhuma novidade para ele, nada é novidade para ele, nada. Nem o que você faz, nem o que você pensa, nem os medos que você tem, nada é desconhecido do Senhor. Então não é muito melhor você sentar com ele e falar assim: oh Deus, eu estou tão aflito com isso, meu Deus, o que é que está acontecendo, onde é que eu estou errando? Amém ou não amém? Amém? E aí Jesus tem a coragem de chegar para o Pai e dizer: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele está chamando por Elias. Eles pensavam que Jesus era espírita. E logo um deles correu a buscar uma esponja. E assim, abre aí rapidinho em João 1, versículo 19. Eu vou lendo, tá? Confia em mim, eu tô inventando não. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviavam de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que podemos dar resposta àqueles que nos enviaram. Esse não era João, o discípulo, não, gente. Esse era João, primo de Jesus, João Batista, tá bom? E aí ele cita lá o texto de Isaías 43 e diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, se você tem um amigo espírita, ame ele, olhe por ele, aprenda o que você puder aprender com a conduta dele, mas João não era Elias. Amém ou não? Está claro na Bíblia. O problema é que é o seguinte: por que alguns espíritas se confundem na doutrina? Porque o Allan Kardec disse o que era a Bíblia e o que não era. Aí a parte que interessa a doutrina espírita é a Bíblia. A parte que nega, ele disse que não é. Como nós cremos em toda a Bíblia, para nós isso não é um problema. Amém ou não? E aí, irmãos, Jesus não estava ali chamando por Elias, como alguns pensavam. E agora, como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Às vezes, quando nós estamos clamando a Deus, as pessoas não entendem. Não entendem. Isso é uma coisa tão simples. Você já é um homem que anda tanto com Deus, isso já devia ser uma coisa que você tira de letra. Gente, Elias matou 400 profetas. Deve ter dado um trabalho, você matar 400 pessoas. Não é? Matou 400 profetas e depois foi para a caverna. Elias, um cara com tanta autoridade, orou e caiu fogo do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque não há momento da sua espiritualidade, da sua jornada, que você não tenha um momento com Deus que quem está de fora não compreende. Entenderam, amém ou não? Então olha só aqui para mim. Vai ter momento que a sua esposa não vai entender a sua oração. Vai ter momento que o seu esposo não vai entender a sua oração. Vai ter momento que alguém vai dizer assim para você: poxa vida, você já é crente há tanto tempo, está passando por isso e por aquilo? Está comigo aqui, amém? Tem horas que sua esposa não te entende, que seu marido não te entende, que seu filho não te entende, que seu pastor não te entende, que sua ovelha não te entende, que seu discipulador não te entende. Às vezes não te entende que você está errado, mas às vezes não, é porque é algo que você ainda quer viver com Deus. Por exemplo, a pessoa quer ter um filho. Gente, deixa a pessoa querer ter um filho. Às vezes eu mesmo já fiz isso, não faço mais. A pessoa quer ter um filho, aí não consegue. Eu dizia logo assim: adota. Gente, a pessoa quer ter um filho, deixa ela querer. A mulher na Índia, outro dia, com 60 anos, teve um filho. Teve um filho não, foi uma ninhada, né? Porque teve sim. Deixa a pessoa sonhar, deixa a pessoa querer. É pecado ela querer um filho? Não, deixa querer um filho. Ela tem casal que não quer ter filho. Eu vou matar a pessoa para ter filho? Ter filho é bênção. Não quer, vai na bênção. Um dia você vai... Tudo bem que você ficar velho, você vai para o asilo, mas... não vai ter que cuidar de você. Uma pessoa não quer, acabou. Às vezes fica... Gente, viver a Bíblia já é coisa demais. E a gente fica botando mais coisa. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem horas que é um negócio seu com Deus. E vai ter gente que vai olhar e não vai entender a sua oração. Olha quem não entendeu. Olha que engraçado. Olha que engraçado. Aleluia. Tem coisa que passa a Bíbliazinha e nem vê, né? Mas o Espírito abre o olho da gente e a gente vê. Ó, que engraçado. E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Outros, porém, 49. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vai salvá-lo. Engraçado, né? Quem vê a gente passando por um clamor, por um pedido, por uma necessidade, às vezes é tão diferente a nossa dor, né? A nosso pedido. Vamos amar, irmãos, as pessoas. Vai ficar com raiva, não. A pessoa vive outra experiência. É que nem aquele negócio que a pessoa diz assim: se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu fazia igual a você, porque ia ser você. Então, você quer falar com Deus? Você quer entender o Senhor? E quer ser entendido por Ele? Ora, conversa, fala. Não faz de conta que você é mais espiritual na sua oração, não. Abre a sua boca, abre o seu coração, fala com o Senhor. Ele vai te explicar as coisas. Ah, fulano entendeu, Beltrano entendeu, a mulher não entendeu, a mulher pode estar orando demais. Para que ora tanto assim? Diz, não, mas esse que é comigo, Deus, não me leve a mal, não. Deixa eu orar um pouquinho. Amém ou não, amém? 48. E aí alguém com pena de Jesus foi lá. Só tem mais 10 minutos. Alguém com pena de Jesus foi lá e deu um pouquinho de vinagre para ele, para ver se dava amenizada, né? Para ver se dava entorpecida, para ver se dava distraída em Jesus. Você já viu quando a gente... Falei um pouquinho da última vez que eu preguei sobre isso, porque no caminho também tentaram fazer isso com ele, não é? E aí você assume a sua postura de ficar lá na cruz, que é o lugar da gente. E aí de repente chega alguém cheio de boa intenção e quer pedir menos. Você está muito espiritual, não precisa isso. Para que esse negócio? Tudo Deus, tudo Deus, tudo Deus. Mas Deus não vai descer do céu não, rapaz. Tem que fazer por onde? Está orando muito. Tem negócio de Deus que sabe. Não, você tem que, ó. É o seguinte, faz as coisas e pede para Deus abençoar. Que absurdo, meu Deus, misericórdia. Já foi um trabalhão carregar essa cruz, subir nessa cruz, não é? A luz apagou, eu tive que ter uma conversa com Deus, abrindo meu coração de verdade, parando com religiosidade, perguntando: Deus, por que eu estou com essa doença? Por favor, me explique, me abra meu entendimento para entender esse problema que eu estou passando com meu filho. Tem gente que perde essa experiência com Deus porque acha que não pode, tem que pedir a senha para a fila. Não tem sujo no céu não, meu amigo. O Espírito Santo te deu uma linguagem que o Senhor te ouve. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus nos abriu acesso ao novo e vivo caminho com Ele o tempo todo. Só que vai ter gente bem intencionada, aspas, que vai tentar lhe dar uma facilitada. Cuidado com atalhos, irmãos. Cuidado com atalhos. Ah, tá muito difícil. Casamento tá difícil. Minha mulher não me entende. Já tem já o quê? 4 semanas? Não aguento não. Todo dia essa mulher com dor de cabeça. Ah, vou dar uma olhadinha na pornografia aqui para distrair a cabeça. Vai lá chamar os demônios de Jezabel para entrar na sua cama, vai. Pensando que o negócio tá ruim, vai piorar muito. Eu costumo dizer, não há quantidade segura para consumo de pornografia, não há quantidade segura, não há. Porque começa vendo mulher pelada, depois começa a ver a mulher com homem. E outra coisa, é um certo tipo de prazer em ver outro homem, né? Então, não acho isso uma coisa saudável. E de repente não basta mais ver o sexo, tem que ter alguma mais gente, mais coisa. Daqui a pouco tem um bicho no meio, tem uma criança no meio, quando vê a pessoa está demoniada. Ah, não, mas a gente bota um filminho assim para dar uma aquecida no relacionamento. Meu Deus! Que tragédia! Não, mas a gente combinou, então é entre nós, porque adultério é só quando é mentira ou é escondido. Não, é um adultério assistido. Essas parafilias, elas vêm de áreas mal resolvidas, traumas, dores. Irmãos, o caminho da pureza, da santidade, esse é o caminho. Não tem outro, não tem outro, não tem outro. Não, a empresa está indo bem, mas vou o seguinte, vou passar uma nota diferente aqui, porque sabe como é, né? Senão ninguém sobrevive. Então fecha, meu irmão, fecha e vai para o céu, aleluia, glória a Deus. É ou não é? A palavra de Deus diz que o caminho é estreito. E a porta é baixa. São poucos os que passam por ele. Amém ou não? Tá tão difícil. É só uma pescadinha. Vou dar uma olhada aqui no celular. Ah, peraí, o professor não liga não. Não liga não por quê? Ele deixa fazer a prova com consulta? Não, é porque ele faz de conta que não está vendo. Então é crime. A corrupção. Ó, irmão, já falei pra você, não toma porcaria nenhuma na cruz pra poder aliviar, não. Porque só vai ser dor de cabeça pra você. Amém ou não? Amém. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus, com esse grito maravilhoso aqui, no outro evangelho diz que Jesus diz, Tetelestai, consumei, terminou, cumpri. Aleluia. Irmãos, eu queria ver essa cena. Porque você imagina o que é tanta religiosidade naquela sociedade. E Deus, na cruz, gritou. Porque era gente. Era gente. Olha, apaixonante Jesus, porque você... Gente, lê os evangelhos diferentes. Lê os evangelhos vendo um barbudinho lá, ó. Meio magrinho, forte, porque ele era carpinteiro, né? E não vê aquele lourão alto, não. Conversa. Nada contra louro alto. Né? É porque... Não é tão alto, mas é louro, né? Então, assim, ruivo, então... É o alto aqui. A Bíblia diz que se não fosse o beijo de Judas, não ia conhecer ele. Ok ou não? Então, você imagina aquela pessoa comum... Que só se sabia quem era quando abria a boca. Seja assim. Você já pensou, você na faculdade é mais um. Mas quando abre a boca, é diferente. É diferente. Na sua família, quando você abre a boca, é diferente. Entre na história e veja Jesus tocando neles, curando eles, sendo gente do lado deles. Imagina Jesus falar assim, alguns podem chocar com isso, me perdoem, não vou deixar de falar por isso. Pedrão, segura aí que eu vou ali no, na casinha. Segura aí que eu tô apertado. Aí ia lá, aliviava o ventre e voltava. Aleluia! Será mesmo que Jesus fazia cocô? Não parece uma blasfêmia? Falar isso? Jesus está cansado de gente que trata ele a 3 metros de distância, pendurado, distante, como um Deus impessoal. Jesus é seu amigo. Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. Ou você vê Jesus assim, ou você nunca vai aprender com a humanidade dele. Você vai tentar uma espiritualidade furada, que Jesus chamava de ascéticos, de asepsia inútil. Porque lavavam a mão e o copo, mas o coração era imundo. Desculpe se eu choquei você com isso. Não fique zangado comigo, não. Bote a mão nas minhas palavras, amém ou não? Não queria lhe ofender, não. Me perdoe. Viu? Eu só quis dizer que Jesus tem que ser visto como Deus, Senhor. Mas tenha coragem de, quando está com Jesus, pelo menos quando está com Ele... Você ser você. Porque quando Jesus estava na agonia da cruz, ele queria dar um grito. E não era pecado dar o grito. Ele queria dizer que estava consumado. E ele gritou que estava consumado. Porque ele era humano. Aí eu e você não queremos ser humano. A não ser quando é para pecar. Aí a gente quer ser humano, né? Já viu? Quando é para pecar, a gente diz, mas sabe como é? Todo mundo peca, todo mundo é humano. Não. Não é isso que eu estou falando. Não deixa o diabo perverter o que eu estou te falando, não. Está falando da humanidade, da normalidade da humanidade. Me disseram que quando a pessoa está doente das emoções é porque está em pecado. Quem lhe disse? Isso é idiotice. Uma vez, lá em Salvador, estava na reunião de oração, a uma irmã muito bem intencionada, temos que orar, porque tem muitos deprimidos na Vida Nova. Rapaz, eu ouvi aquilo... Aí, eu não sei se foi eu ou meu pai que respondeu. Eu tenho na memória que foi eu, mas tanto faz. Quando eu vi aquilo, eu disse, tem alguma coisa desarrumada nesse discurso. Tem alguma coisa aí que não é de Deus. Aí falamos assim, deve ser porque a gente aqui cuida. Por isso que tem. Se não cuidasse, não tinha ninguém. Está respondido? Só isso. A gente não fica passivo dizendo a fé tem que ser doente. Ao contrário, a fé cura, meu não. Mas, às vezes, tem mais pessoas enfermas porque elas estão recebendo cuidado. Aleluia. Sabe por quê? Porque às vezes tem um monte de doente, mas não pode falar, porque senão acham que está em pecado. Então ficam doentes calados. Não, aqui a gente cuida. E vão cuidar. Um cuidando do outro, e glória a Deus. Ah, peraí. Vai disfarçar que tem uma espiritualidade, porque um religioso nessa época gritar? Jamais. Jesus gritou. Amém ou não amém? Amém. Vamos terminar, que eu já lhe choquei demais por hoje. Para terminar, você ainda está aqui, diga amém. Volta aí para o texto. Finalzinho. Diz assim. Eu vou terminar agora, tá bom? Só vamos aplicar esse versículo e vamos terminar, tá bom? Amém? E Jesus, clamando outra voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e os mortos e os corpos, e muitos dos santos que dormiam ressuscitaram. Vou terminar aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. O véu do templo, a gente pensa em véu, geralmente pensa naquele voalzinho, né, que a noiva usa, que a gente bota para o mosquito não morder o bebê, né? O véu em Israel, ele era da grossura de um palmo. Ele era um tecido que era uma espécie de parede. Era uma parede em cortina feita de tecido. Então não foi um voalzinho que rasgou ao vento. Teve um terremoto. E de forma sobrenatural, o Pai rasgou o véu. O véu rasgado diz que agora todos tinham acesso ao santo lugar. Você sabia, Paulo, que no Velho Testamento só quem tinha acesso ao santíssimo lugar era um sacerdote que uma vez por ano ia amarrado por uma corda com guizos nos pés? Porque se puxassem a corda e ele não reagisse, é porque tinha subido em pecado e puxavam o cadáver. Ele fazia questão de fazer o som para que o povo visse que ele está vivo. E tinha uma vez por ano o sacerdote lá ouvia Deus. Claro, tem a exceção de Davi, que era outra história, né? Davi era amizade com Jesus. Nem era da tribo de Levi, mas botava a história sacerdotal e ia adorar. Aleluia. Mas disso a gente fala outro dia. E aí o Pai não suportava mais aquilo, porque ele queria que Paulo entrasse no Santíssimo Lugar, que Helene entrasse no Santíssimo Lugar, que Tati entrasse no Santíssimo Lugar, que eu entrasse no Santíssimo Lugar. E ele vai e diz assim: acabou a burocracia, agora todo mundo é sacerdote, todo mundo vai entrar diante de mim, todo mundo vai falar comigo, todo mundo vai receber poder para curar, para expulsar demônio, para cuidar de enfermos, todo mundo vai levar a minha palavra, todo mundo vai representar Israel. Acabou esse negócio de um só, perfeitinho. Não podia ter nem caspa. Não tinha... A gente é escravo daquele shampoo, né, gente? Meu nome? Clear, né? Aquele caro pra caramba. Clear Man, né? O azulzinho. Tem alguma coisa que botam naquilo. Não pensar, meu amigo. Você tava fora. Os escravos aí do Clear Man não entrariam. Calvo? Nem pensar. Fora? Unha encravada? Nem pensar. Cari? Não. Vesgo? Vocês perceberam que eu sou pouquinho, muito pouco. Pouquíssimo. Eu sou pouquíssimo vesgo. Eu não ia poder ser sacerdote. Não ia poder. Não podia ser. Aí Jesus vai acabar com essa história. E você está fazendo o que do outro lado do véu, meu amigo? Entra no véu, passa e fica lá, aleluia. Você já viu, às vezes o irmão está na reunião de oração, aí um irmão ora, aí o outro vai orar, aí um irmão acaba, aí o outro: ainda aqui na tua presença, Senhor. Parece que pega a ponga da presença do outro irmão. Oh, meu Deus, você está o tempo todo, meu amigo. Até quando você peca, O Espírito está em você. Um monte de anjo em volta assim. O Espírito intercedendo, orando. Os anjos dando poder para se livrar do pecado. Porque, mas eu ouvi dizer que o Espírito Santo sai quando a gente está pecando. Aonde? Na velha aliança, na nova não. Nenhum momento. Nenhum momento. Então, vamos deixar essa história. O Espírito Santo continua em você, meu amigo. Todo tempo na presença do Senhor. Todo. Não é no dia de domingo, não é na vida nova ou no outro lugar que você queira ir. Não é porque você está ajoelhado, é todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo no Santíssimo Lugar. Quer uma prova? Outra? Qual objeto ficava no Santíssimo Lugar? A arca. Representativamente com a glória de Deus nela. Quem é a arca hoje? Somos nós. E o Espírito dentro de nós? Então estamos no Santo Lugar. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu falei mais cedo, né? A gente está na cruz, sobe na cruz, as luzes se apagam e começam a achar que a gente não sabe orar e começam a dizer, você não está aí na orando, né? Vai, vê se Deus vai salvar você aí, quem vai salvar você, você não era o crente, o bambambam, e está sofrendo agora, está com dificuldade aí, ó. Só que a gente começa a não ligar para isso e ligar mais para a nossa relação com Deus e pergunta umas coisas mesmo que só é a gente Deus e diz, Senhor, explica aí por que esse negócio está acontecendo. E a gente vai, grita e é humano, é gente, para de fingir que é mais crente do que é. Só que aí, irmãos, as coisas começam a acontecer. Pessoas religiosas começam a deixar de ser religiosas só porque estão andando com você. Você começa a ver uma relação de pessoas com Deus mudarem. Relações de pessoas com Deus mudarem. É como se o véu rasgasse na vida de pessoas que estão próximas de você, as pessoas começam a buscar mais a Deus. Tinha gente morta no túmulo que quando Jesus morreu, ressuscitaram e entraram na cidade. Você já pensou que é uma esposa receber um marido de 6 anos morto em casa? Vivo. Meu Deus. Que coisa extraordinária. Porque a nossa morte, irmãos, representativamente aqui, traz vida. Amém ou não? Você vai ver santos ao seu redor começando a viver de novo. Gente que estava moribunda na fé, mas a sua experiência de morte, de fidelidade ao Senhor, vai começar a manifestar essa glória de Deus através desse milagre que é a mortificação da sua carne na cruz. Isso traz vida para você e para quem está ao seu redor. Você quer ver uma família mudada? Santifica, mortifica. E se não mudar, pelo menos está fazendo a sua parte. Amém ou não amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor testemunhou da natureza a obra das Tuas mãos. Obrigado porque houve um terremoto, porque o véu rasgou, porque os muitos santos mortos ressuscitaram. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se permitiu ser totalmente humano na cruz. Coisa que nós, muitas vezes, não nos permitimos. Obrigado, Jesus, pelo exemplo extraordinário que o Senhor nos deu na cruz. Obrigado porque isso é padrão para nós. É possível uma vida de sacrifício que também experimenta a glória de ver milagres acontecendo ao nosso redor. Senhor, obrigado porque o Senhor, mesmo sendo Deus, experimentou a cruz. Nós, às vezes, porque temos um pouquinho de nada, nos achamos dignos de não ir para a cruz. Tem misericórdia. Que nós, em nome de Jesus, temos um compromisso sim com o nosso chamado, com a nossa vocação, como o Senhor teve. E quando lhe chamaram para não ir para a cruz, o Senhor disse, como eu não vou se fui chamado para isso? Se eu nasci para isso, nós precisamos de uma missão maior do que a nossa própria vida. E essa missão é a cruz. é glorificar ao Senhor com a nossa morte, porque aí nós podemos viver o novo e vivo caminho, nós podemos permanecer no Santíssimo Lugar, nós podemos usufruir da maravilha que é permanecer diante do Senhor. Lava de nós, Senhor, tudo que nós recebemos por tradição, que não está na Tua Palavra, de ver um Deus indiferente, um Deus nórdico, um Deus distante, um Deus pendurado. E nós, às vezes, Senhor, que somos que evangélicos, não temos um Jesus pendurado no nosso lugar de culto, mas às vezes temos um Jesus morto na nossa relação com o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, e nós podemos conversar com Ele, podemos ouvi-Lo, podemos caminhar com Ele. Espírito Santo, faz isso. Jesus, por favor, abre os nossos olhos, tira de nós a hipocrisia, a frieza, a indiferença, uma falsa espiritualidade. Nós precisamos viver a plenitude do que o Senhor conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém ou não? Amém. Você